Boa noite a você que nos acompanha nessa edição do programa Visão Espírita, na segunda-feira. Agora são precisamente 19 horas, e eu vou chamar aqui a nossa convidada, Maria Antônia Paduan. Boa noite, Maria Antônia. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos ouvintes que, costumeiramente, estão conosco no programa, né? Que possamos ter um bom trabalho nessa noite, porque o tema é bastante interessante, né? E eu acredito que a gente vai poder explorar bastante, até pela sua experiência no plano material, né, no trabalho que você executou praticamente uma vida toda, não só sobre os conhecimentos espíritas, mas também sobre os conhecimentos médicos. Nós vamos falar sobre saúde, causas e consequências aí. É objetivado aí, a medicina humana, ela, quando compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores, ela constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da providência divina, da qual recebe a precisa e preciosa assistência e inspiração, sejam quais forem os princípios religiosos por eles esposados na vida. Então, a medicina, independente da religião, né, caminha lado a lado e uma não interfere na outra. Então, Maria Antônia, para a gente fazer já de cara a primeira questão, né, em face de todos os esforços da evolução da medicina, como que nós deveríamos considerar a saúde no plano material e no plano espiritual? Então, do ponto de vista material, que é do ponto de vista terreno, a saúde ela é compreendida como um equilíbrio, né, do organismo das pessoas. Quando nós recorremos à definição de saúde da Organização Mundial da Saúde, ela coloca exatamente isso, né? Que saúde não é apenas a ausência de doença, mas o equilíbrio, dos aspectos, físicos, psíquicos, mentais e espirituais, inclusive porque mais recentemente a ONU assumiu esse conceito de espiritualidade dentro do conceito de saúde. Em contrapartida, a visão espiritual ela é um pouco diferente, porque a saúde do ponto de vista espiritual é a saúde da alma, porque nós, em essência, nós somos espíritos e estamos no corpo temporariamente. O corpo ele é o nosso veículo, mas é tão importante quanto a saúde da alma ter a saúde do corpo físico, porque senão não teríamos como transitar aqui na Terra e fazer a nossa aprendizagem. Porém, no caso pelo fato da saúde, ser a saúde da alma, a saúde do espírito, né? Na verdade, o equilíbrio do espírito, muitas vezes, quando nós enfrentamos doenças no plano carnal, nós consideramos como doença. E do ponto de vista espiritual, não é uma doença, é uma oportunidade de tratamento. E em muitas situações, a doença é a cura daquela pessoa. Por quê? Porque são pessoas que trazem muitos desequilíbrios psicoespirituais, não só da presente vida, né, durante essa existência dela, mas também de outras experiências de vida passada. E aí, dadas essas situações, elas acabam desenvolvendo doenças, e essas doenças, elas vão, no corpo, elas vão drenar os desequilíbrios que a pessoa tem no espírito, para que seu espírito se cure, né? Então, existe um cuidado aí para a gente ter essa concepção diferente, da diferença que existe quando se fala em espiritualidade. É uma questão bem interessante essa. Acho que pouca gente tinha esse esclarecimento, né? Quando você olha no âmbito espiritual, aquilo que a gente considera falta de saúde pode ser um resgate, né? É bem interessante. E Maria Exato. Antônia, a gente sabe que, baseado até no que a gente acabou de dizer, muitas das moléstias elas se iniciam no plano espiritual. Mas a gente poderia afirmar que todas as moléstias do corpo têm, de alguma forma, ascendentes espirituais? Todas, nós diríamos que todas elas têm uma raiz na espiritualidade da pessoa, porque em essência, uma pessoa encarnada, nós chamamos de é um espírito encarnado. Então, se uma pessoa tem um espírito que traz consigo comprometimento nas diversas formas de funcionamento, né, ou porque ele já teve abusos em outras vidas e aí tem impregnada na sua matriz espiritual os efeitos danosos que ele provocou, ele pode reencarnar e ele trazer consigo esses traços e aí mais tarde a doença aparecer. E tem também o sentido de que se ele é um espírito e ele está ocupando um corpo, a que nós chamamos de alma, se ele estiver atuando na Terra e desempenhando de forma bastante tranquila, equilibrada, é uma pessoa que faz o bem, é uma pessoa que vive bem, e viver bem não é bem só do ponto de vista material, ter saúde, mas é uma pessoa que alimenta sua alma com valores morais, valores éticos, com conduta, principalmente a conduta frente ao outro, frente à natureza. Então, são pessoas que acabam tendo fortalecimento espiritual muito bom e aquela doença que poderia emergir não emerge, né? E se a pessoa, inclusive, ocupa seu tempo, ocupa sua experiência, desenvolvendo ações em benefício do outro, muitas vezes ele não precisa fazer nenhum resgate. Porque a maneira como ele está se conduzindo está favorecendo que ele não precise desenvolver nenhuma doença no campo físico para que ele possa resgatar dificuldades anteriores. E isso pode ser do ponto de vista moral, né, de conduta, e como pode ser de conduta em relação ao outro, em relação ao meio ambiente. Mas em relação à sua própria vida, à sua própria saúde, porque a saúde física, bem como o corpo, é um patrimônio que lhe foi cedido, né? Nós temos o corpo por empréstimo para poder executar nosso aprendizado. Se nós, a cada encarnação, nós nos comprometemos, não respeitando devidamente esse corpo, naturalmente ele vai sofrer lesões. E quando a necessidade do indivíduo viver uma nova encarnação, ele vai trazer consigo essas matrizes lesadas, a matriz lesada, e consequentemente surgirão as doenças. Mas ao longo da existência dele, se o comportamento dele for favorável, a doença nem necessariamente precisa aparecer. Por quê? Porque todo aquele processo energético que estava condensado ali no seu perispírito, nós chamamos de adensamento, né, perispiritual, foi se diluindo pelas próprias atitudes positivas, caritativas que o indivíduo desenvolve aqui na Terra. Então, muitas vezes, daí a gente pergunta, mas então toda doença, ela tem uma raiz espiritual? Sim, porque nós somos espíritos. E se a nossa saúde verdadeira é a saúde do espírito, então toda doença terrena, quando ela aparece, tem uma raiz. Mas não necessariamente é obrigada que toda vez, uma pessoa externamente, ela trouxe da vida passada, ela ou trouxe no seu programa espiritual. Ela também desenvolve doenças pela sua conduta atual, aqui nessa encarnação. Que eventualmente poderão causar um problema na próxima encarnação. Aí ela vai levar e voltar, né, com esse problema. Provavelmente. E é por isso que a medicina terrena é muito importante para que as pessoas que estão encarnadas, elas se cuidem, elas se tratem. Nesse aspecto, assim, o valor da medicina preventiva é muito é muito grande. E eu diria assim, não só a área médica, mas todo o conjunto das profissões contidas dentro da área da saúde. Porque às vezes a gente fica muito focado na área médica, mas a saúde não é um elemento, não é um objeto apenas da área médica ou da medicina. Ela é também da área de psicologia, ela é também da enfermagem, ela é também da área social. Ela vem assim, graças a Deus, é uma área que tem muitos fatores que contribuem e que daí precisa de vários profissionais para ajudar o indivíduo a se recuperar à medida que ele adoece aqui. Só que, mais uma vez, ele adoece, ele vai se cuidar com os recursos terrenos, sim, porque ele está ocupando o corpo, ele precisa desse corpo. Porém, para a espiritualidade, esse adoecimento é uma bênção para o indivíduo. Por quê? Porque ele está, sabe, está crescendo espiritualmente, né? E drenando as energias que ele trouxe consigo. Ou até mesmo os desequilíbrios que ele provocou na atual encarnação. Legal. Eu queria fazer uma pergunta, não está no livro Consolador, mas acho que é para explorar um pouco essa sua resposta, Maria Antônia, porque quando nós falamos de doenças físicas, às vezes é até mais fácil se compadecer. Você olha um problema físico, está ali, está na cara, não tem como você negar aquilo. Mas as dores da alma, chamadas dores da alma, né, como você muito bem explorou na tua resposta, as questões do psiquismo sofrem de certa forma algum tipo de preconceito, não é mesmo? E como que a gente deve Muito, se muito. E é posicionar em interessante porque, desculpa, relação? Não, está pode. vibrando a sua voz e está cortando. Eu não Tá sei um se para os pouco. ouvintes também está. Eu acho que a Tá. comunicação está assim porque eu estou ouvindo a tua voz um pouco metálica nesse momento. Pode ser a internet. Daqui a pouco eu acho que ele Tá. estabiliza. Mas você Estabiliza. pode responder no ponto que você estava, que está correto. Tá bom. Você poderia repetir a pergunta que você Sim, fez, claro, claro. com Nas relação às doenças psíquicas, né? Isso, as É doenças isso? psíquicas, elas de certa forma sofrem algum tipo de preconceito. E é importante a gente Sim. falar sobre isso. Olha, é interessante você levantar essa questão, porque as doenças psíquicas, quando a gente. Na ontem. Eu tive a oportunidade de ver uma live e o palestrante dizia isso, que no caso das doenças físicas, elas podem surgir apenas de origem no próprio corpo, mas a grande maioria das doenças que surgem na área do psiquismo, elas têm uma raiz espiritual. Por quê? Porque a doença psíquica, antes de ela ser uma doença psíquica, ela é uma doença da alma. Então, geralmente, uma pessoa que reencarna e ela vem desenvolver algum distúrbio psiquiátrico, ou até não precisa, porque hoje em dia a gente está assim, com muitas pessoas com alterações emocionais que nem chegam ao diagnóstico médico. Nós tivemos um travamento. Eu estou em dúvida se é comigo ou com a Maria Antônia. O pessoal que está nos vendo nesse momento pode me dizer se estão me ouvindo bem, ou estão ouvindo a Maria Antônia nesse ponto. Ah, obrigado, obrigado, Isabel. Realmente, a Isabel nos deu a informação aqui. Realmente o problema está lá com a Maria Antônia, e agora, nesse momento, ela caiu, né? O sinal dela caiu do estúdio. Nós vamos aguardar alguns segundos, ela já está voltando aqui. E aí a gente restabelece. É importante a gente ouvir, e eu quis perguntar esse ponto, porque Maria Antônia, ela teve toda uma vida dedicada à área de saúde, né? E, além disso, também trabalhou bastante, trabalha ativamente na questão de atendimento fraterno, atendimento espiritual. Então, é importantíssimo a gente pegar a opinião dela nisso. Oi, Maria Antônia, está de volta. Oi. Melhorou Meu muito a Deus, tua está voz difícil agora, hoje. era o sinal da internet que estava. Melhorou bastante a tua voz agora. É a minha internet ou está Era acontecendo mesmo? a tua, o pessoal estava me dando feedback aqui que a minha voz eles estão ouvindo bem, a tua não estava tão boa. Mas agora eu estou te ouvindo muito bem. Tá. Então, voltando, eu não sei se você chegou a pegar alguma conversa no sentido da doença mental, da doença psiquiátrica, da emocional. Você Deu havia dito. para. Não, eu acho que bem no Ah. começo já cortou. Você havia dito Já cortou. que a matriz é espiritual, principalmente quando a doença é psíquica, a matriz acaba sendo Isso. uma doença espiritual, doença da alma. E aí, se você puder voltar a Isso. partir daí, pode continuar. Sim, é porque é o seguinte, olha, ainda ontem eu ouvi uma palestra, eu falei live, mas na verdade foi uma palestra do presidente da AMI de Minas Gerais, ele psiquiatra que tem 40 e tantos anos de experiência na área, né, e sendo espírita com uma visão muito boa, com muita experiência nesse aspecto, né? E ele diz que no caso das doenças físicas, nós temos doenças que realmente iniciam o seu ciclo de doença só na matéria, por causa dos nossos comportamentos, né? Mas a doença mental não. Geralmente, a doença mental, ela manifesta nas pessoas devido aos traços que essa pessoa já traz, no seu, na sua condição espiritual. Então, ele cita exemplos, como no caso das psicoses, nas neuroses graves, né? São pessoas que desempenharam já em várias encarnações ações e atitudes que foram comprometendo o seu emocional. E aí, quando elas reencarnam, elas se tornam fragilizadas e, dependendo das condições em que elas reencarnam, dependendo da educação, do ambiente que foi desfavorável, do ambiente que favoreceu o contato dela com fatores que agravam, que estimulam o aparecimento do desequilíbrio emocional, ela pode ter essa manifestação. São espíritos que nascem com uma certa fragilidade e, mediante as pressões sociais, eles acabam adoecendo, que nós chamamos surtam, né? Eles surtam. E é muito comum acontecer isso, e parece que essa situação vem se agravando a cada dia mais na sociedade, com alguns grupos de características que são ou depressivas ou quadros de ansiedade, que é bem típico dessa realidade que nós estamos vivendo hoje. Com essa pressão social que nós estamos vivendo hoje, com essa multi-informações que nós temos, que não deixa de ser uma cobrança, a gente começa a seguir modelos, começa a seguir valores que nem sempre são muito condizentes com aquilo que a gente deseja, né? Porque nós temos desejos internos, mas se a gente começa a buscar externamente, e não entra em contato com as nossas necessidades, e externamente a situação gera pressão, gera conflitos de pensamento, conflitos de ideias, a pessoa pode realmente se desequilibrar e adoecer, né? Então, e um adoecimento que começa muito devagarinho, a gente não percebe, só gradativamente é que chega um momento que a pessoa fala, não aguento mais, não está dando. E ela estoura, começa a apresentar alterações efetivas no comportamento, mas antes começaram os distúrbios a nível de ideias, de pensamento. Por isso que ele afirma isso, né? Que a doença mental é uma doença que já vem do indivíduo e é da alma. E quando nós reportamos aos conceitos da doutrina espírita, lembrando que nós somos espíritos em evolução, do ponto de vista da evolução, nós, para que possamos aprender, ter novas experiências para desenvolver nossa inteligência, e também para ir adquirindo nosso conhecimento, né, da vida, da natureza, de tudo que nos cerca, nós vamos adquirindo isso e, ao mesmo tempo, devolvendo isso para a sociedade com a nossa participação na sociedade. Então, a gente, tendo essa clareza do porquê vivemos, fica mais tranquilo a gente não se deixar envolver com as questões externas, com os modelos que vão surgindo de uma hora para outra, diferente daquilo que a gente almeja enquanto alma. E isso, muitas vezes, nós não temos essa bagagem. Por que não temos? Porque não conhecemos, porque nós estamos crescendo hoje em um mundo muito materialista, muito desvinculado do que nós chamamos de espiritualidade. E aqui, quando eu falo da espiritualidade, eu não estou falando de religião, estou falando daquilo que se diz respeito a uma conexão com uma força superior. Aquela reflexão que nós temos que fazer, dizer assim: quem eu sou? Por que eu vivo? Como que eu nasci? Por que que eu vim para esse mundo? E olhar à volta de nós e ver quantas coisas existem. Quem é que criou isso tudo? Tem que ter uma força criadora nisso tudo. E a gente aprender a ter esse respeito por essa força criadora. Então, essa espiritualidade que eu chamo de espiritualidade, essa conexão com algo que é com essa força que é responsável pela manutenção da nossa própria vida. E que se a gente não tem, e nós não temos mesmo, por quê? Porque nós viemos de uma raiz religiosa que tudo era dogmático. Hoje a gente já não tem mais esse processo. Então, todo e qualquer valor religioso hoje caiu muito passou-se a ser desvalorizado. Tem um lado bom, porque a gente começa a quebrar paradigmas que muitas vezes impedem a gente de raciocínio. Mas a gente, por outro lado, perdeu essa oportunidade de conexão com forças superiores, com essas forças da vida mesmo, a força criadora que nós chamamos de Deus, né? E esse bom Deus, essa criatura que nos criou, que nos ama. E a gente só vai ter essa conexão por meio de esforços de estabelecer essa conexão. E nesse aspecto, as religiões nos ensinaram a orar, nos ensinaram a buscar em Jesus, os ensinamentos para ter uma melhor conduta, porque nós sabemos que o Evangelho de Jesus é um manual de conduta, né? Tanto é que foi revolucionário na época em que ele esteve aqui, ao ponto de ter sido crucificado, né? Porque ele era um revolucionário e nos trouxe essa bagagem. Mas nós fomos perdendo isso ao longo do tempo. E hoje, enquanto a gente não resgata esses valores, nós vamos ficar vivenciando muitos conflitos íntimos que nos levam à depressão, à ansiedade, a busca pela medicalização, por conta de não conseguir dormir, de não saber controlar a própria ansiedade. E daí é um passo para a gente entrar mesmo nos diagnósticos variados aí da psiquiatria e acabar sendo medicado, né? E assim, se é uma medicação que a gente vai utilizar por um período de crise, não tem nada demais. não tem nada de errado, que nós precisamos, estamos ocupando esse corpo físico, e à medida que nós temos todos esses conflitos, em algum lugar nós temos que colocar, drenar, tem que haver essa drenagem. E a hora que a gente drena nas manifestações emocionais nossas, com a tristeza, com a melancolia, e vai aí evoluindo até a depressão. Ou o inverso, a gente começa a manifestar ansiedade, uma hiperatividade, uma coisa de querer dar conta de tudo e de repente não dá conta. A gente começa a ter insônia, para de comer. Aí a gente precisa, porque nós estamos afetando o nosso corpo físico, nossos hormônios cerebrais estão sendo alterados e nós vamos precisar da medicação. Está errado isso? Do ponto de vista espiritual, muito pelo contrário. A espiritualidade sempre nos orienta que procuremos respeitar e seguir as orientações da medicina terrena. Porque a medicina terrena é para cuidar do corpo, para que o corpo esteja em equilíbrio, a fim de que esse espírito possa estar no mundo e se manifestar no mundo com todo o seu potencial, mas com condições de se manifestar. É como a gente ter um carro, né? Se você não cuidar do seu carro, você não vai conseguir andar, não vai conseguir usá-lo, né? Então, você precisa fazer revisão, fazer manutenção, pôr combustível, né? É a mesma coisa, nosso veículo físico para o nosso espírito. Muito bem Eu não sei se exemplificado. atendi sua pergunta. Muito bem explorada, a sua resposta foi muito boa. É, temos duas questões aqui online, vindo do YouTube. A primeira, eu vou colocar na tela para você, é da Magali Passarini. Ela pergunta assim: Alzheimer e as demências são doenças mentais? Alzheimer, de um modo geral, as alterações psiquiátricas e também neurológicas, porque o Alzheimer ele tem uma manifestação de caráter comportamental, mas ele tem uma alteração neurológica importante. Nós não podemos esquecer disso. Então, as doenças degenerativas cerebrais, de um modo geral, ela é uma doença em si, ela é no corpo físico. Agora, o que é que determina que essa pessoa, um tem o Alzheimer e o outro não tem? Nós temos dois fatores. Tem aqueles que realmente vivem a vida de uma maneira que, para ele, aquela vida para ali quando chega a aposentadoria, quando ele deixa de se sentir uma pessoa importante, útil na sociedade, daí começa a vir aquela sensação de que a vida parou. E aí, naturalmente, começa a haver um progresso nos processos cerebrais, né? Alteração de memória, começa a haver aquele processo de envelhecimento acelerado. Mas a causa está na forma de vida do indivíduo hoje, que vai se acumulando ao longo da vida. Quer dizer, quando aparece ali no envelhecimento, que geralmente é no envelhecimento que aparece. Já vi casos, inclusive, esse do parente com 48 anos que desenvolveu Alzheimer. Mas é muito nítido, essa pessoa precisa estar sob situações gravíssimas de pressão, tentando segurar um quadro psiquiátrico prévio. E a pessoa não desenvolveu a doença mental, mas desenvolveu um quadro precoce de envelhecimento cerebral, né? De alterações cerebrais, naturalmente o cérebro foi se atrofiando. Agora, existem situações em que elas aparecem e que o aparecimento daquela doença, do Alzheimer, por exemplo, ou qualquer outro quadro senil aí que apareça, elas surgem muitas vezes porque aquele indivíduo ele teve já dificuldades em encarnações anteriores, a sua matriz cerebral já nasceu com aquela propensão a desenvolver aquele quadro. E aí, se para aquela pessoa o aparecimento daquela doença vai escoar energeticamente aquele desequilíbrio que ele tem no seu perispírito e vai desenvolver a doença. Então, tem lá, a raiz está lá no seu perispírito. E para que vai ser isso? Porque o seu perispírito está sendo limpado, do ponto de vista daquela condensação energética doentia. Então, para a família, é uma prova, e muitas vezes os familiares concordaram em vir com aquela pessoa passando por essa experiência. Por quê? Porque todos iriam aprender. Acontece que quando a gente está vivendo uma pele problema, a gente fica desesperado e tem vontade de cair fora. E alguns filhos abandonam o compromisso que assumiu e deixam só um cuidando. De qualquer forma, o que a gente acaba observando? Que aquele espírito que desencarna com Alzheimer, ele vai voltar para a espiritualidade, o seu perispírito, ele vai voltar já mais leve, mais fluido. Por quê? Porque ele cumpriu fez aquilo que nós chamamos de drenagem, né? Assim como outras doenças. Muitas pessoas têm diabetes, muitas pessoas têm uma cardiopatia, né? Por quê? São manifestações que já vêm de outras vidas, e aí o corpo físico ele está tendo a oportunidade de drenar, de purificar a sua alma. Vou usar o termo mais religioso, mas é isso mesmo. Vai havendo aquela purificação. Então, quando o nome da pessoa que fez a pergunta, qual é? É Magali. a Magali. Quando a Magali pergunta se o Alzheimer e outras doenças senis degenerativas, elas têm causas espirituais, elas podem ter e podem não ter. É muito comum a gente perceber quando que não tem nada a ver com a espiritualidade, por quando a pessoa encarnada, ela já tem uma história de ser uma pessoa dificultosa, uma pessoa rebelde, uma pessoa que vive uma vida de maneira muito agressiva, com muita dificuldade, né? E assim, que se submete muito a situações de extrema tensão. Sobrecarrega seu organismo, mas enquanto um descarrega todo esse sobrecarga no aparelho digestivo, num outro órgão, algumas pessoas acabam levando isso para o cérebro, principalmente quando elas têm um perfil mental, sabe aquela pessoa que tudo vai para o mental? Então ela vai ter essas condições. E não necessariamente tem a ver com a origem na espiritualidade. Agora, existem outras pessoas que não, que a origem já vem da espiritualidade, e que ela envolve todo um núcleo familiar, porque aquele processo é um aprendizado para o espírito, porque muitas vezes a gente fala assim, como que um Alzheimer vai trazer ensinamento? Para o espírito vai. Porque já ouvi relatos, né, que nós sabemos na doutrina espírita, que quando nós dormimos, o nosso espírito se desliga temporariamente do corpo e ele vai estar com outros espíritos com os quais a gente se afiniza. E é muito comum quando um espírito que vem com a manifestação do Alzheimer na Terra, e cuja causa é espiritual, acontecer isso com ele. Ele se desprende no sono. E quando ele está na espiritualidade, ele está inteiro, ele está bem, ele se comunica, está sem problema nenhum. O problema é que quando ele volta na condição do espírito para o seu corpo físico, porque ele vai continuar vivo, né? Ele continua vivo, é um sono que ele está vivenciando. Ele volta e vai ocupar aquele corpo lesado. Então, o cérebro dele não vai dar conta de expressar o que ele está sentindo. Então, a gente acaba vendo muito a pessoa que tem o Alzheimer, mas que há uma tendência muito mais, um comportamento mais depressivo, de distanciamento, de uma certa ausência, né? do que aquele que foi, que desenvolveu o quadro já em decorrência das suas atitudes na atual encarnação. Isso eu estou falando por observação, tá bom? Legal, legal. Muito bem explorado. Tem uma outra pergunta agora do Francisco. Francisco Moretti, ele é assíduo, está sempre com a gente aí, né? Não Francisco. só o Visão Espírita, mas também no Escutando o Coração, Sempre nos colaborando, né? sempre colaborando com a gente. Ele fala assim: então, todas as doenças já nos vêm impregnadas no nosso perispírito e deixam marcas no perispírito para as nossas vidas futuras? Ele fez a pergunta se todas as doenças. Você podia repetir porque cortou. Se todas as doenças vêm impregnadas no perispírito, ou seja, pré-programadas no plano espiritual e vêm com o espírito, e elas podem deixar marcas que vão seguir para a vida futura. Aparecer depois. Então, Isso. ainda há pouco eu disse que existem doenças que já vêm lá do plano espiritual e muitas vezes até há uma certa programação para que aquele indivíduo não corra riscos, né? Pode vir, sim. Por exemplo, quando uma pessoa, por muitas encarnações, perde suas encarnações, porque se embriagava, e aí acaba desencarnando até mais cedo do que deveria, porque se tornou dependente do álcool, de droga. E às vezes essa pessoa, porque perdeu muitas encarnações, ela pede para reencarnar e encontrar uma dificuldade que a impeça de voltar naquele vício, naquela dependência. E daí o que acontece? Muitas vezes a pessoa então começa na fase adulta a apresentar alterações, porque houve um trabalho a pedido desse espírito que estava reencarnando, houve um trabalho na espiritualidade, na programação perispiritual, na programação reencarnatória dele. Em que no plano espiritual houve alterações no seu perispírito para que quando ele chegasse na fase mais adulta, adolescente, adulto, ele não tivesse condições de entrar em contato com o álcool. Então aparece lá um distúrbio de fígado, aparece alguns problemas físicos que o indivíduo vai atrás, não vê a causa, não sabe a causa, não tem hereditariedade, não tem pai, mãe, familiares que tenham o mesmo problema, e aquela pessoa tem. E daí, então, pode ocorrer isso, vem lá na sua matriz perispiritual. Mas nem todas as doenças, quero deixar isso claro, nem todas as doenças vêm lá na espiritualidade. Vem, nós também. Nós criamos doenças para nós aqui pelo nosso modo de nos comportarmos, né? Pessoas que vivem aqui na Terra, que abusam de alimentação, sabe? As coisas mais absurdas que a gente vê as pessoas fazendo. Por que que quando uma pessoa ela tem um quadro pré-diabético, ela vai ao médico, ela é orientada, mas ela não muda a atitude? Será que aquele quadro ela trouxe da espiritualidade? Não necessariamente. Se você olhar o hábito de vida da pessoa, era para esperar que ela chegasse ali. Outra coisa, muitas vezes ela nasce numa família que os seus descendentes, os seus familiares anteriores, tinham esses traços com tendências diabéticas. Porém, se ela tem uma conduta adequada, uma conduta saudável, ela não vai desenvolver a doença, mas não tem nada a ver com a espiritualidade. Entendeu? Então, nós precisamos tomar muito cuidado de não radicalizar que tudo vem da espiritualidade. O que os espíritos dizem é que a saúde é um patrimônio, a saúde verdadeira é a saúde do espírito. E que, à medida que nós entramos no corpo físico, nós reencarnamos, nós vamos adotando comportamentos que vão lesando o nosso perispírito. Então, quando a gente volta para a espiritualidade, nós voltamos com o perispírito já comprometido. E há um esforço no plano espiritual de ajudar o espírito a melhorar. Mas, muitas vezes, o comprometimento é tão importante que o próprio espírito fala: não, eu quero resolver isso, porque eu não posso continuar vinculado a esse comprometimento. E quero também viver de uma maneira que eu não corra o risco de cometer o mesmo erro. E aí, então, reencarna, aparece doença. E a gente vai ver isso muito naquelas pessoas que são resignadas, que apareceu a doença, mas ela tem cuidados, ela aceita o tratamento, né? Porque são espíritos que já amadureceram mais e que, mesmo não entendendo nada de espiritualidade, mas ela tem em si um espírito mais amadurecido, de aceitação, de resignação, e convive com a doença há muito tempo. Não tem comprometimento. Vai ter se não se cuidar. Veja como Orestes se atendeu à pergunta dele. Sim, eu acredito que sim. Qualquer coisa o Francisco faz uma nova Pergunta de questão aqui. novo. Exato. Isso. Tem um pedido, na verdade, não é uma pergunta da Isabel Bulo. Eu acho que você pode abrir um pequeno parênteses e falar um pouco disso, que eu acho que tem a ver a questão que ela pede para você falar sobre obsessão nesses casos de doenças, seja física, Mental. seja doença mental. Ótimo. É, eu não sei assim, o quanto que as pessoas que, porque a Isabel ela é espírita, o Francisco é espírita, eu não sei se a Magali é, né? Então, as pessoas que estão acompanhando, né, o programa, a gente pensa que elas têm o conhecimento do espiritismo, né? Então, é mais fácil a gente falar logo direto do perispírito, por isso que eu estou tomando essa liberdade. Pode, Mas se pode. houver alguém que não conhece, a gente para e fala um pouquinho do que é o perispírito, porque isso é muito importante para poder entender o resto, tá bom? Exato, Então, que exato. os ouvintes aí se manifestem. Mas a resposta da Isabel. É muito importante, Isabel, ter colocado essa questão, porque assim, as doenças mentais, elas são decorrentes da doença do nosso espírito, sim. Daí, quando elas E elas podem ou não se manifestar de acordo com as condições em que nós vivemos na Terra. Se a gente vive num ambiente salutar, a gente foi cercado de amor, teve uma educação segura, aprendeu a ter limites, porque a forma como somos educados, a maneira como levamos a nossa vida dentro do lar, o envolvimento da família conosco, reflete muito no nosso psiquismo. Então, se a gente traz uma tendência para desenvolver a doença, mas a gente teve todo o aparato encarnatório para que essa doença não aparecesse, excelente, a gente pode até ter aquelas melancolias, uma tendência depressiva, uma tendência para ansiedade, mas sabe administrar tranquilo. Agora, pode ocorrer que realmente a pessoa não ter as condições necessárias para se fortalecer psiquicamente e uma hora ou outra a doença vai aparecer. Ou porque teve traumas anteriores na sua infância, a maneira como viveu a sua educação, relacionamento familiar, enfim, que nós não vamos entrar em detalhes. Até mesmo condições tóxicas psicológicas pode levar uma pessoa a desenvolver esse quadro. Mas tem uma outra situação que é a que é mais comum hoje e que nós, dentro da doutrina, conhecemos muito, que é o caso das pessoas que têm uma vivência encarnatória muito sem espiritualização, sem espiritualidade, naquele conceito que eu tinha colocado anteriormente. E aí, o que que acontece com essas pessoas? Elas têm tendência de viver uma vida muito fragilizada e começar a apresentar alterações emocionais. Então, ela cria em torno dela um quadro vibracional que vai atrair para perto dela espíritos que estão no mesmo padrão vibratório, que pensam como ela, nossa, desculpa da palavra como ela aí, né? Que pensam daquela maneira que ela pensa, que tem atitudes mais ou menos semelhantes, de rebeldia, de agressividade, sabe aquela pessoa que fica à margem do caminho, que não dá importância nenhuma para as questões espirituais, elas adoecem. Quando elas adoecem, muitas vezes o adoecimento delas não é só delas. Ela criou um ambiente favorável para que perto delas chegassem entidades sofredoras ou entidades dos espíritos, né? Geralmente são aqueles espíritos com os quais tivemos comprometimento no passado e que eles podem se aproximar de nós e estabelecer esse vínculo. Não significa que ele vai tomar conta da gente, mas ele estabelece um vínculo pensamento a pensamento. Então a pessoa começa a ter atitudes achando que é dela, mas não é dela. É inspirado por essas entidades, né? E essas entidades fazem isso muitas vezes para brincar mesmo com aquela pessoa que está desequilibrada. Muitas vezes ela está em determinadas condições ali, errantes, né? Nós chamamos de espíritos errantes. São aqueles espíritos que não querem sair da Terra, continuam por aqui, à nossa volta, se divertindo, né? Se sentindo com prazer de desfrutar das energias que existem na Terra, de bebida e tudo mais. Então, esses espíritos se aproximam das pessoas que estão desequilibradas. E aí intensifica o desequilíbrio da pessoa. Daí ela desenvolve um adoecimento mental em decorrência desse processo de vinculação com o espírito. Daí o que que ocorre? A pessoa começa a ficar desesperada, busca tratamento, busca ajuda e um encontro, daí a pouco. Às vezes não consegue nem ter acesso à consulta médica, ou até tem, mas aí se sente mal com medicamentos, ao invés de voltar a conversar para acertar a dose, não, ela abandona o tratamento, aí o espírito realmente fica ali incomodando, ele fica perturbando. Isso se chama um processo obsessivo, é o pensamento do espírito conectado com o pensamento da pessoa, né? E aí, a pessoa acha que é dela mesma. E ela passa a agir e às vezes vai agravando de um tal modo que ela começa a ter realmente aqueles quadros famosos de bipolaridade, síndrome do pânico, depressões mais intensas. Só que quando essas pessoas procuram a casa espírita, ela recebe o passe, ela recebe o tratamento. O tratamento do que se trata? Trata-se do passe, da água fluidificada, e a pessoa é orientada, ela passa a assistir palestras, ela começa a compreender o mecanismo, os mecanismos de relacionamento dos espíritos com a gente, né, conosco na Terra, e ela começa a se despertar. Só que ela recebe também orientações da necessidade de mudança do padrão de pensamento, do padrão de comportamento dela. E se elas não adotam essa mudança, ela melhora, passa um tempinho bom, ela volta de novo, ela tem recaída. Então, por isso, o processo de obsessão é um processo muito importante. E quando não é cuidado, não estuda isso direitinho, então esse médico que eu comentei, né, da mente, de Belo Horizonte, o que ele fala? Ele fala que grande parte das pessoas que estão dentro do hospital psiquiátrico, e eu digo isso porque eu vivenciei, eu trabalhei no hospital psiquiátrico, enfermeira de hospital psiquiátrico, realmente, os que já estão lá são pacientes que são cronicamente, são crônicos, mas eles não estão crônicos só na doença dele. Não é ele que está doente, é ele acompanhado do obsessor desses espíritos. E aí, às vezes, não é um só, às vezes é um grupo, e geralmente são os inimigos de vidas passadas. Por isso que nós precisamos, na encarnação que nós estamos vivendo, mudar o nosso comportamento, nosso modo de ser, nosso modo de agir, aprender a controlar nossas raivas, nosso ódio, nossas mágoas, lidar com aquelas coisas que vão se repetindo dentro dos nossos sentimentos. Procurar trabalhar. E aí, à medida que a gente trabalha isso, a gente vai crescendo, vai se tornando fortalecido espiritualmente. E aí, nosso padrão vibratório passa a ser mais elevado. À medida que nós vibramos mais de forma elevada, nós desvinculamos desses espíritos que são rebaixados. É uma questão de afinidade, de sintonia. E daí pode vir também uma outra pergunta. Uma pessoa que tem mediunidade, eu vou aproveitar a palavra que vai para as outras perguntas. Uma pessoa que tem mediunidade, o que é a mediunidade dentro do conhecimento espírita? É a capacidade que todos nós temos, sempre tivemos, de nos comunicarmos com as forças, extrafísicas. Essa comunicação que se dá pela nossa sintonia vibracional nossa com as forças que estão fora de nós, que pode ser de espíritos encarnados e desencarnados. E aí, essa conexão que nós estabelecemos, muitas vezes, pode até aparecer numa forma de alteração de comportamento, de alterações emocionais. E por isso que nós dizemos assim: toda vez que você tem alguém que você vai fazer um atendimento na casa espírita, nunca diga que essa pessoa, ela tem mediunidade e ela precisa ser tratada dentro da casa espírita, precisa ser cuidada da mediunidade dela. Nós não podemos fazer isso porque, decorrente da forma como essa pessoa vive seu pensamento, seu estado psicológico, ela pode atrair esses espíritos e aí criar esses vínculos. E nós vamos querer resolver esse problema dentro da casa espírita. Só que também essa pessoa sofre alterações no seu sistema nervoso, nos seus hormônios, nas suas alterações também ocorre a nível cerebral. E muitas vezes precisa de uma medicação para controlar as sinapses que ocorrem a nível neurológico para que a substância possa passar e ela ter um estado emocional equilibrado, para daí se desvincular dos espíritos, melhorar o seu padrão vibratório e se desvincular desses espíritos inferiores. Tendo ou não uma mediunidade já desabrochada. Muito bom, muito bom. Atendeu, Isabel? Eu acredito que sim, qualquer coisa, Isabel reforça a questão aí. Volta a perguntar, né? Tá certo. Maria Antônia, a gente está faltando 7 minutinhos. É a questão Ah. 101 do livro O Consolador. Ela diz o seguinte: com relação à atuação do plano espiritual em doenças como câncer, lepra, a cura dessas doenças que tanto afligem a humanidade. Por que que as entidades espirituais superiores não podem revelar processos de cura para essas doenças, que eu mencionei? Não só essas doenças, mas as doenças de um modo geral, inclusive as psiquiátricas, né? Muitas vezes a gente recorre à ajuda da espiritualidade e a espiritualidade sempre vai nos ajudar. Sempre. A oração é a melhor forma de conexão com estados superiores e, consequentemente, com entidades espirituais superiores. E eles sempre vão nos ajudar. Porém, eles não vão fazer por nós o que é nossa tarefa. E o que é a nossa tarefa? Muitas vezes a gente está vivendo uma doença, e é muito comum isso no câncer. É muito comum. E mesmo na lepra, né? Porque Jesus conseguiu curar alguns leprosos e outros não foram curados. Porque hoje a gente vê pessoas que se curam do câncer e pessoas que não se curam. Porque a doença, como eu disse lá no início, ela é um escoamento de desequilíbrio que a pessoa tem no seu perispírito. E o desequilíbrio não é só emocional. Quando eu falo em desequilíbrio, eu falo desequilíbrio de pensamento. E o que é o desequilíbrio de pensamento? É oriundo das experiências que, aquele espírito teve no passado. E aí ele começa a carregar muita culpa, ele carrega raiva, ele carrega vários sentimentos que são oriundos de vidas anteriores. E aí, esse sentimento que está no espírito, né, ele vai repercutir quando esse espírito ele reencarna. E quando ele reencarna, ele vai reencarnar com o seu perispírito, ele vai ter a matriz do seu perispírito, mas mentalmente ele traz consigo as energias deletérias, que acabam refletindo diretamente no seu corpo físico. Bom, por que que os espíritos não vão interferir? Porque os espíritos, quando alguém faz um pedido, através de oração, esses pedidos chegam no local determinado da espiritualidade e é analisada a condição daquele espírito. Então, os espíritos superiores sabem por que que aquele indivíduo está vivenciando aquela experiência de doença. E eles não podem interferir e produzir a cura, porque ele, primeiro, que não vai ter condições, porque a cura está se fazendo justamente através da doença. Se eles bloquearem, curarem a doença do indivíduo, ele vai ter que voltar de novo a reviver essa experiência. O que esse indivíduo muitas vezes pode fazer é, durante a vida, ele teve um câncer. Por isso que a gente vê muita gente, depois que tem câncer, ela muda sua atitude. Ela muda radicalmente o modo de viver dela. Ela mudando o modo de viver, ao invés dela ter que ficar expurgando essa doença, essas energias deletérias, essas energias elas são transmutadas através das suas atitudes e dos seus sentimentos de bem. Então, muitas pessoas, depois que têm um câncer, e elas tratam aqui no plano terreno, a medicina terrena cura essas pessoas, se elas passam a se dedicar a atos de caridade, a fazer o bem ao próximo, a viver por uma causa, sabe? Uma causa de bem para o outro, a ter uma atitude fraterna, muitas vezes ela não volta a ter o câncer, não recidiva mais. Em outras circunstâncias, até bem, vai recidivar. Mas recidiva por quê? Porque a doença ela é necessária para escoar daquela pessoa, seja dos seus quadros mentais, emocionais, eu digo aquilo que está no espírito mesmo, que é o padrão de pensamento da pessoa. Ela precisa drenar, e mais o que está no próprio perispírito da pessoa. Porque o perispírito e o espírito estão intrincados, você não tem como falar é do espírito ou do perispírito. Eu falo que é do espírito porque pensamento, emoção, ela se manifesta pelo corpo físico, né? O perispírito canaliza o que está no espírito para o corpo físico. Então é isso, Sérgio. Muito A bom, gente, Bárbara. era isso que você tinha me perguntado, por que não é permitido? Espiritualidade não permite para que ele possa evoluir, senão ele não vai evoluir. E tem Exato. mais uma questão bem rapidinho, que está no último minuto, que são aquelas pessoas que pedem para passar por aquela experiência para que possa fortalecer virtudes que já brotaram dentro dela, que é a resignação, a paciência. Então, às vezes a família está desesperada, mas o doente está bem com a doença dele. Vai vivendo até a terminalidade dele com muita resignação. Você pode ter certeza que essa pessoa, ela realmente vai ser vencedora, porque ela realmente superou a prova. Muito bom. Certo? Maria Antônia, eu adorei o programa. Acho que foi bastante esclarecedor. Tem mais, perguntas sobre esse tema, e eu vou deixar arquivado aqui. Na próxima vez que tiver você, eu vou falar com o Wilson também. Nós vamos continuar esse papo, tá? Para a gente poder explorar bem e aproveitar a tua experiência. Eu acho que todo mundo que está aqui gostou demais, assim como eu. Eu vou me despedindo, eu vou agradecendo a presença do pessoal que sempre está conosco, nos alegrando e fazendo companhia para a gente. E eu passo a palavra para você, para suas últimas considerações e uma oração para a gente fechar o programa. Eu quero agradecer a atenção de todos os amigos aí que estão aí atentos, nos auxiliando, porque as perguntas nos auxiliam muito, né? E agradecer ao Alto por nós podermos estar aqui fazendo essa reflexão. Agradecemos a Deus, nosso bom Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, e a espiritualidade amiga, por esses momentos tão importantes de esclarecimento que nos inspiraram também. E rogamos ao Alto muitas bênçãos a todos aqueles que estão sintonizados conosco, aos seus familiares, e que a paz possa reinar em seus corações e que as informações dessa noite possam ser úteis para a conduta de cada um de nós. Que as bênçãos de Deus nos acompanhe hoje e sempre. Assistir. Que assim seja. Tchau, tchau para todo mundo. Tchau. Boa noite.